Sol de Salvador, bom dia, TAM 3890. Centro de informação Kilo Gate 6, autorização Recife. TAM 3890, muito bom dia, autorizado Recife, nível de voo 330, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Cuca, transição Cajúvia, Upper Whisky 58. Controle Salvador, operem 119.8 e o controle e o transponder 5456. Autorizando Recife, nível 330, decolando da 10, primeira curva à esquerda, Cuca Caju, Upper Whisky 58, controle de saída 119.8, transponder 5456, TAM 3890. 3890, cotejamento correto, pronto, pushback, cronômetro. Chamará para pushback, acionamento, TAM 3890. Salvador, bom dia, Webjet 508, informação, Kilo. Cinco oito zero oito, Brasília 360, ponto cópia. Firmo. Autorizado Brasília, nível de voo 360, decolador 10, com curva à direita, na saída Arbor, LF 17. Controle, opere 119.8 e o transponder 5455. Jet 508, autorizado Brasília, nível 360, seja 17. Decola pista na 0 com curva à direita, até a árvore, tração elétrica. Controle 119.80, 5455. Transpondedor Web 5808, gate 4. O 5808, transpondedor 5455, chama pronto, pushback, saneamento. 5455, Web 5808, tem. Com 2 blocos, 350 alternativa. O 3 Pedro 71, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera da 10, chame pronto. Pátio 1, Índia, ponto de espera, chame pronto. Chamada pronto, 3, 1, 2. Espero dar no zero pronto, 3, 1, 7, 1. Autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero. O vento 030 graus, 022. Alinha e decola no zero, tá, 3, 1, 7, 1. Salvador, boa noite, 04, informação. O 1804 está autorizado, Galeão, nível de voo 360, decola da 10, com a curva direita na saída da El, Leda, Bridge, onde interceptamos o Luno 0. Após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opere 119.8 e o transponder 5462. Autorizado 360, decola da 10, curva direita na da El, Luiz Azul. Eu preciso do 10 até SMAP, ponto, estou olhando ao norte de Lima 8 e o transponder 5462. É o gol Uno 804. Uno 804, após SMAP Lúvito, após Barbacena, após conforme rota, chama pronto para o tiver questionamento. SMAP Lúvito Barbacena, gol Uno 804. Vai lá. Tan 3171 decolado aos 1-2. 1-2, contudo agora, 1-9-8, boa viagem. 19-8, Tan 3171. Oi, Salvador, Web 508, 24, estacionamento. Get 5808, consolo agora em 1-2-1, 9. 19. O 5808, autorizado para o Tibex, finalmente chama o pronto táxi. Autorizado e chama o pronto táxi. Para o táxi 5808. Tan 3890, Tonho. Para esse curta, Tan 3890. Teste comandante, para o acionamento e o pushback, consola agora em 121, 9, ok? Acionamento e pushback, solo 1219, graças. Gol no 804, Tony. Prossiga. Para o acionamento e o pushback e o táxi com solo agora 121, 9, por gentileza. Obrigado, Tony. Confim para o solo. É o gol 1897, seria prevista confim? Confim, Charada, é o Leda Bridge. Obrigado. Azul, Alfa, Yankee, Vita, Torre. Alfa, Yankee, Vito, na interseção Golf, é a torre? Yankee, Vito, na escuta, prossiga. Sete, comandante, por gentileza, confirma o estimado para o término do procedimento. Mais 20 a 30 minutos. Estimativo, senhor, não sei se vai ser possível todo esse tempo, daqui a pouco está... Vai chegar as aeronaves de maior performance, como a Rio Sideral, e essas aeronaves geralmente costumam livrar a pista na Golf. Não consegue livrar antes da Golf, por exemplo, na Fox. Então, quando tiver o estimado dessas aeronaves entrarem na terminal, eu vou informar o senhor para que, se o senhor não tiver terminado o procedimento, o senhor terá que regressar para o pátio, ok? Positivo, vamos tentar agilizar o mais rápido possível aqui. Okay? Estimativo, grato. Era o Recife, pronto, cópia. Autorizado Recife, nível de voo 390, decola da 10 com curva à esquerda, na saída Pulga, transição Caju, via Upper Whisky 58. Controle Salvador, opere 119.8 e o transponder é 5467. Autorizado então, decola da 10 com curva à esquerda, O nome é 42, cotejamento correto, chamou pronto, se tiver acionamento. Paulo, bom dia, hoje é 6211. 6211, a informação é Lima, aguarde cópia. Gente, na sessão da obrigado. Para o táxi 7508, 33 a bordo, 4 horas e 53 de autonomia, alterna Guarulhos. O 5808 está autorizado táxi via taxiway indiano, ponto espera da 10, chama a torre em 11895, ajuste no 013. E 13-1895, autorizado táxi índio, ponto espera da 10, web 5808, bom dia. O Xené 6211, no pronto cópia. Pronto. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, com curva direita na saída da El Leda Bridge. Viemos 10, após SMAP, após Lúvito, após Barbacena, após conforme rota. O controle opera em 19.8 e o transponder 5463. E autorizado Galeão, 360, decolando da 10, toda a distância da El Leda Bridge. Uniforme 10, SMAP, Lúvito, Barbacena, conforme rota. 198 é o controle, 5463 e o transponder. 211 no cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará, obrigado. Pushback acionamento no 01, boa no 804. 1804, autorizado pushback acionamento, chama pronto táxi. Chamar a táxi no 0, boa no 804. Objeto 5808, decolada 19, controle 119.8, boa viagem. 198, obrigado, bom trabalho aí. Paulo Salvador, TAM 3890, ok? T6, pronto para pushback e acionamento. 3890, autorizado pushback e acionamento, chama para um táxi. Autorizado pushback e acionamento, chamará para o táxi 3890. Paulo Salvador, Montigo 1607, informação Lima, autorização Guarulhos. Fogão 1607, está autorizado Guarulhos, nível de voo 360, decolada 10, com curva direita. Na saída da El Leda Bridge, Unita 7 Tupzu 16, após Belo Horizonte, após trilha, após conforme rota. Controle opere em 1, 19.8 e o transponder 5472. Autorizado 360 para Guarulhos, conforme rota do plano, decolada 10 com a primeira curva à direita. Dael Leda Bridge, via Apesulu 16 após Belo Horizonte, depois direto Trive, controle 198, aciona 5472, o gol 1607. 1607, cotejamento correto, chama pronto, pushback, acionamento. Chamará 1607. Para o táxi, boa noite, 04. Temos 147 a bordo, alterna Campinas, 3:22. O Gol 1804 está autorizado o táxi via Índia, no ponto de espera da 10, chame torre 1895, o ajuste é altímetro 0013. Ponto de espera 2895, Gol 1804, bom dia, bom domingo. Ponte espera pronto, boa noite 04, bom dia. Boa noite 04, bom dia. A linha e decola, pista 10, vento variável com 3 nós. A linha e decola 10, boa noite 04. Torre Salvador, um cordial bom dia, o TAM 3153. TAM 3153, continua a aproximação, guardando pista livre, o ajuste é 10-13, forma pista molhada, o Embraer da Azul, na interseção da Golf, fazendo cheque de motores, ok? A sua escuta. Desalterna Natal. O TAM 3890, autorizado táxi via pátio 1, Índia, no ponto de ferro 10, chama a torre 11895, o ajuste de altímetro no 013. Apenas confirmando 137 a bordo, poderia confirmar a autonomia? Autonomia 0353, 3 horas e 53. Via pátio 1, Índia, quando pronto, 1895, TAM 3890. TAM 3890, grata, bom domingo. Média. TAM 3153, autorizado pouso pistão 10, vento 030 graus com 4 nós, cheque o trem. Baixado, checado. Boa noite, 04, decolado aos 27, controle 119.8, boa viagem. 198, boa, boa noite, 04. Paulo Salvador, bom dia, o TAM 3517, na Cordão 900, na Informação Lima, autorização de tráfego Brasília, nível 380. O TAM 3517 está autorizado Brasília, nível de voo 380, decolada 10 com curva à direita na saída Arborelefa, via piso 17. Controle a PL 119.8 e o transponder 5473. Autorizado 380 Brasília, decolando da 10 com primeira curva à direita, saída Arborelefa, via Upper Zulu 17, transponder 5473 e controle 1198, TAM 3517. O TAM 3517, cotejamento correto, chama pronto, pushback acionamento. Chamará para pushback acionamento, TAM 3517. Salve Salvador, bom dia, TAM 3153, Zona Eco. O TAM 3153, muito bom dia, o ajuste 1-0-1-3, autorizado para seguir táxi via Alfa Juliette para a posição 06. 0-0-3-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0